Aí Lucas Tibério se apresentando, equipe que representa o Arrocha do Brasil. Aí vem Salvador, minha capital, aqui Sangra Beto, ele autorizou. Vai trabalhando, vai no boi, passou a volta, Rocha no. Desce, vai pra faixa, Lucas Tibério, chama na mão direito, vou dizer que ele fica. A vaquejada começou, os paredão tocando, as mina tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo tá na boca, e o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar. O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota, puxa o rabo, a mão e torta, adivinha quem ganhou. Ô novinha, me escute, sai logo desse prensado, monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Monta logo, vai, monta logo, vai, vai quicando, rebolando no galope do papai. Monta logo, vai, monta logo, vai, vai quicando, rebolando no galope, vai. Joga na pressão e vem. Vaquejada começou e os paredão tocando, as mina tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo tá na boca, e o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar. O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota, puxa o rabo, a mama e tonta, adivinha quem ganhou. Ô novinha, me escute, sai logo desse prensado, monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Ou monta logo, vai, monta. Vai picando, rebolando no galope do papai. Monta logo, vai, monta logo, vai. Vai picando, rebolando no galope. Lucas Tibério que se apresenta. Aí ele vai desfilando, vai na calda do boi. Passa uma volta, Rocha não representa a Rocha. Aí é o Brasil, chama na direita, o boi de Zé que ele me cai.